1993. Hoje, ano 2004. Confiando na batalha. Diretamente da rua Guedes da Luz. Do mundo. Pássaros mecânicos, ovos de aço. Armazém um alvo, oferecer resistência. Eliminar provas e esquemas. Rimas, computadores, esvaziando QG. Tropas terrestres avançando. Maldição, a traidores por toda parte. Na selva, na guerra, na cidade. Como pragas, todos pra montanha. Recuar a guerrilha, armadilhas. Explosões, emboscadas. Na fuga pela mata, partida e retirada. Muita neblina, câmbio, câmbio, BAZ. Informe a posição. Jequitibá, Campo Sul, topo do morro, mortal combate, fatality. Dominamos o ataque, inimigos fogem. Estou de tímpanos, disparos de shinobi. Muralha controlada, mente acionada, aqui ninguém passa. Equilíbrio ainda não alcançado, a batalha continua. Na floresta, nas ruas. Agora eu não sei, você perguntar pelo que acreditei. Às vezes que perdi, me recuperei. Destino faz parte da minha lei. Na batalha descobre a vida. Só para no dia do fim da vida. Soldado, vivendo eu vou. Em um baque, na batida. O que eu quero ser, eu sou. Minha mente viaja longe com degeneração. Adeptos chegam a toda hora, clamam por vitória. Na retaguarda, a tropa dos excluídos, da frente os radicais. Crianças entregam letras, os fãs têm motos, existem e querem mais. A tropa em alvoroço pede o ataque principal. Vitória ligada, potência acionada. O golpe fatal foi dado, o campo antes verde ver encarnado. Alegria de viver e tristeza por não saber. Quantas batalhas por dia o brasileiro vai ter que vencer. Que Deus. Investida, sem sucesso, o inimigo está cercado. Fim da batalha, está próxima, a vitória. Questão de tempo, fortalecer a retaguarda. Conhecer bem o terreno, é fundamental numa batalha. Ter refúgio no aperto, batalhões e males numa guerra. Que todos são vítimas do ódio, do rancor, da insanidade, de políticas. Direto do front, destemido, firme e forte. Da selva nas ruas, Street Warriors. Na batalha descobre a vida. Só para no dia do fim da vida. Soldado, vivendo eu vou. Em um baque, na batida. O que eu quero ser, eu sou. Minha mente viaja longe com degeneração. Na batalha descobre a vida. Só para no dia do fim da vida. Soldado, vivendo eu vou. Em um baque, na batida. O que eu quero ser, eu sou. Minha mente viaja longe com degeneração. Na.